nosso Senhor. Quem pode parar nosso Senhor? Quem pode parar nosso Senhor? Quem pode parar nosso Senhor? Ninguém pode parar. Meu Deus é um leão, leão de Judá, que ruge com poder, sem nada temer. Todos se prostrarão diante dele. Meu Deus é um cordeiro, cordeiro imaculado. Seu sangue ao mundo deu, livrou-nos do pecado. Todos se prostrarão ante o cordeiro e o leão. Todos se prostrarão diante dele. Sou eu pra que o grande rei receba assim. Me perdi, ele me encontrou. Seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho. Eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Ao lado do Pai, pois Ele nos aguarda com grande felicidade. Pois aquele que crê, aquele que aceita o Senhor Jesus na sua vida, esse vai estar ao lado do Pai, na vida eterna com Ele. Pois aqui é só passageiro, mas Ele nos deu uma vida de prosperidade e abundância aqui na terra também. e que nessa noite a gente possa se apossar daquilo que Deus nos deu, como filhos, filhos que somos do Senhor, em nome do Senhor Jesus, que a nossa mentalidade hoje possa estar em Deus, que a nossa fé hoje possa ser direcionada pelo Senhor, crendo que somente Ele pode fazer acontecer o impossível na vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, e que nessa noite você possa profetizar e aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua vida, dizendo que você é escolhido pelo Pai, pois se Ele diz que você é escolhido pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Em Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua teus braços sempre abertos, és meu Pai. Meus erros deixo para trás, o teu perdão me abraça, és meu Pai. És tão bom. Cercou o amor de Jesus, maravilhosa que do céu nos alcançou. O amor de Jesus, rico em misericórdia, com bondade nos cercou. O amor de Jesus. Sejam bem-vindos à Palavra Viva para mais uma noite de bênção, mais uma noite de graça junto do Senhor nesta casa maravilhosa. E como em João 1, 2:10, ele diz: quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Glória a Deus! Separa do amor de Cristo, aleluia, aleluia. A presença de Deus está neste lugar, aleluia, aleluia. E o Senhor Jesus está no controle de tudo, aleluia. Se você crê, apenas confie que Ele te guiará por caminhos, aleluia, que será na presença do Pai, amém. Podes me ouvir, bem perto estás de mim, não me deixa. Pra sempre em teu amor, seguro eu estou, em ti confio. Ao céu as mãos levanto, rendido a ti eu canto, a minha vida eu sei que tu guiarás. A tua voz acalma, o mar é a minha alma, em ti descansarei, no controle estás. Em vales passarei, mas eu não temerei, estás comigo. Tu me conduzirás e vida me darás, de ti preciso, oh, preciso. No céu as mãos levanto, rendido a ti eu canto, a minha vida eu sei que tu guiarás. A tua tua voz acalma, o mar é a minha alma, em ti descansarei, no controle estás. Ao céu as mãos levanto, rendido a ti eu canto, a minha vida eu sei que tu guiarás. A tua voz acalma, o mar é minha alma, e te descansarei, no controle estás. Aleluia. Santa teu nome, Senhor, nós te louvamos, pois tu és santo, Deus. Aleluia. Eu te louvo, Senhor, porque tu me guiaste, ó Deus. Aleluia. Confiarei somente em ti. Tua perfeição é incomparável. Do início ao fim estás, para sempre reinarás. Não há outro como Jesus. Confiarei somente em ti. Tua perfeição é incomparável. Do início ao fim estás, para sempre reinarás. Não há outro como Jesus. Confiarei somente em ti. Tua perfeição é incomparável. Do início ao fim estás, para sempre reinarás. Não há outro como Jesus. Céu as mãos levanto, rendido a ti eu canto, a minha vida eu sei que tu guiarás. Tua voz acalma, o mar é a minha alma, em ti descansarei, no controle estás. Do céu as mãos levanto, rendido a ti eu canto, a minha vida eu sei que tu guiarás. A tua voz acalma, o mar é a minha. Controle estás, em ti descansarei, no controle estás, em ti descansarei, no controle estás. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém. Quantos podem aplaudir a Cristo essa noite? Aleluia, glória a Deus. Você pode tomar seu assento, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que onde tiver dois ou três reunidos, o nome dele ali, ele está. Deus está neste lugar, amém? Não interessa a quantidade, interessa que Deus está aqui essa noite, amém? Você que nos visita essa noite, você é bem-vindo, em nome de Jesus, sinta-se em casa. Estamos aí mais uma noite para trazer mais uma mensagem qual o Espírito Santo tem colocado ao nosso coração nessa noite, amém? E nós estamos aí com esse tema, reinando em vidas, amém? Deus nos chamou para nós reinar em vida. Quantos crê que Deus nos chamou para nós reinar em vidas? Amém? Isso é uma promessa de Deus para nossas vidas. Você é filho do rei, amém? Por isso você tem direito de reinar em vida. Mas tem certos momentos da nossa vida que, às vezes, a lei, ela bloqueia, às vezes a lei mata, a lei condena, a lei fulmina, a lei cauteriza. Mas Jesus é a graça. E onde entra a graça, a lei, ela é abolida, amém? Eu quero te dizer nessa noite que você foi chamado para reinar em vida. Então eu vou passar uma receita essa noite, amém? Antes disso nós vamos orar ao Senhor, amém? Baixa tua cabeça em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos nessa noite. Entregamos esse culto na Tua presença. Fala conosco mediante a Tua palavra, nos ensina, nos edifica, nos exorta, pois Tu tens liberdade neste lugar. Manifesta do Teu poder, da Tua graça essa noite, que os céus venham se abrir sobre este lugar e a Tua presença venha descer neste lugar, que não seja mais eu, mas seja o Teu Espírito Santo tomando esse ambiente, em nome de Jesus. Amém? Então, como eu falei, eu quero passar uma receita, e essa receita vem direto do trono de Deus. Amém? Lucas, capítulo 6, versículo 6, que fala ali de um homem da mão ressequida. Você que tiver sua Bíblia, você pode acompanhar, seu telefone, seja qual for a forma. Daqui a pouquinho vai ser passado aqui no telão e vai ter para nós acompanhar. Amém? Ali, ó. Quem não tem, pode acompanhar ali, tá? A palavra de Deus diz assim: sucedeu em outro sábado, entrou ele na sinagoga, ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observaram, procurando ver que ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que acusar. Mas ele conhecia os pensamentos e disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele levantou e permaneceu de pé. Então disse Jesus a ele: que vós parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Versículo 10. E fitando todos ao redor dele, disse ao homem: estendam a mão. E ele disse e fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas ele se encheram de furor e disseram entre si ao que fariam a Jesus. Amém? Então ali eles olharam um para o outro e já queriam fulminar Jesus, porque Jesus iria fazer um milagre no sábado, Jesus iria curar no sábado. Na época do judaísmo, na época dos judeus, não era lícito que Jesus ou que alguém fizesse alguma coisa no sábado. Então eles estavam observando Jesus, ver se Jesus iria curar no sábado, porque a lei, ela mata, a lei ela fulmina, a lei ela julga, a lei ela aponta. Mas aqui a graça de Deus já se manifestou. Diz que uma pessoa como esse homem dessa mão ressequida, ou uma pessoa que tivesse uma enfermidade, ou uma pessoa que era cego, ou uma pessoa que tinha uma paralisia, eles consideravam que essa pessoa, ela era fruto de um pecado, era amaldiçoada, ou alguma coisa que ela cometeu para estar daquele jeito. Então essa pessoa era ela excluída da sociedade, ela não poderia estar no meio de um culto. Esse homem, ele estava numa sinagoga e provavelmente ele estaria num canto, ele não estava junto das pessoas. Essas pessoas eram identificadas, alguns com uma capa, outros com uma túnica, mas alguma coisa identificava eles que eles eram diferentes, eles não podiam estar. Então as portas para essas pessoas eram fechadas, eles não tinham acesso a nada, ninguém dava emprego, ninguém dava valor. Essa pessoa, nota-se que eram as pessoas excluídas, eram as pessoas deprimidas, as pessoas rejeitadas, porque elas não tinham convívio com a sociedade, elas não podiam, porque a lei condenava, a lei matava, a lei julgava. Então diz a palavra de Deus que essas pessoas, muitos também, eles viviam fora da cidade, numa cidade chamada uma cidade refúgio. Ali ficavam as pessoas que tinham enfermidade, ali ficavam os conchos, paralíticos, eles eram todos excluídos. Mas diz ali que Jesus, ele foi até esse homem, chamou para o meio do povo, e ali mandou que ele estendesse a mão, e quando ele estendeu a mão dele foi curada. E os fariseus ficaram o quê? Tentando acusar Jesus. Esse é o trabalho dos acusadores, dos fariseus, de Satanás, o acusador, aqueles que nos acusam, aqueles que nos apontam o dedo. Mas onde chega a graça de Deus, ali a cura, ali a salvação, ali a restauração, amém? Eu quero dizer que Jesus é a graça, onde ele chega, a abundância de vida, amém? Onde ele chega, nós reinamos em vida, amém? Então a graça, Romanos 5,17. Acompanhe comigo lá. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só saber, Jesus Cristo. Amém? Então a graça é Jesus Cristo. Esta é a graça que veio para nos resgatar, que veio para que nós podemos reinar em vida. Amém? Você sabe qual é a forma legítima de se tornar rei? Todos sabem? Até anotei aqui, achei bem legal. Somente nascido de uma família real é igual ao trono dos ingleses, lá da Rainha Elizabeth. Esses podem se tornar rei. E no mundo espiritual, só podemos reinar em vida, isto é, se exercer a autoridade espiritual, se primeiro nos tornarmos filhos do rei. Foi exatamente isso que a graça nos fez, nos tornar filho do rei. Amém? Jesus é o Filho de Deus, que se fez filho do homem, para que nós, filhos do homem, pudéssemos nos tornar filho de Deus. Amém? Entenderam até aí? Antes nós éramos apenas criatura de Deus, às vezes eu já comentei, antes não, quando a gente não conhece Jesus, nós éramos o quê? Criatura de Deus. Mas a partir do momento que a gente conhece lá aquela passagem de Marcos 16:15, que é pregado o evangelho a toda criatura, foi pregado para nós, nós conhecemos a Jesus, e aí a gente vai até João 1:12 lá, que quando a gente se torna filho de Deus, que diz assim: mas todos quantos receberem-lhe o poder de ser feitos filho de Deus, a saber ao que crê no seu nome. Amém? Então quando a gente não conhece Jesus, a gente é apenas uma criatura. Mas quando a gente aceita Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, a gente se torna filho de Deus. E nós, como filhos de Deus, nós temos direito de reinar em vida. Amém? Aí se cumpre aquele processo como se na família real. Nós somos uma família real. Nós temos direito de reinar em vida. Foi para isso que Deus nos chamou, para que nós viemos reinar em vida. Nada pode interferir aquilo que Deus tem para nossas vidas. Nada pode trazer sequidão na nossa vida espiritual. Nada pode acusar mais, nenhuma acusação mais há para aquele que está em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus. Nenhuma acusação mais há sobre a tua vida. Nenhuma acusação há sobre aquilo que Deus tem prometido para a tua vida. Amém? Nenhuma acusação mais há aquele que está em Cristo Jesus. Reinar é esse... exercer a autoridade. Amém? Todo cristão é chamado para viver na unção do Espírito Santo, no poder da palavra de Deus. Deus nos chamou para reinar na medida em que exercemos essa autoridade espiritual. Precisamos compreender o significado de reinar em vida. Amém? Então, tem uma receita aqui para a gente usufruir daquilo que Deus tem para nossas vidas. Para nós chegarmos a esse trono, esse reinado, a gente tem que seguir exatamente o que diz a palavra de Deus. É isso que a graça nos ensina. A gente pensa, na graça eu posso tudo. Não, a graça, ela vem para nos ensinar, para nos corrigir. A graça, ela vem para que nós podemos viver e usufruir daquilo que Deus tem para nossas vidas. A gente pensa que a graça eu posso fazer tudo. Não é isso que diz a palavra de Deus. A graça diz que venho para nos corrigir, para nos transformar, para nos alinhar. Isso é a graça de Deus. Jesus é a graça de Deus. Ele veio para nos resgatar, para nos salvar, para que nós possamos reinar em vida. Amém? Então, isto é graça. Primeiro ponto, reinar em vida. Foi o primeiro mandamento dado ao homem, lá em Gênesis 1:28, quando Adão foi criado por Deus e colocou na terra para governá-lo. Com o pecado, isso foi perdido, mas a graça de Deus se manifestou na morte de Cristo. O Senhor Jesus nos revelou a autoridade, nos devolveu a autoridade perdida. Na morte em cruz, ele nos deu a autoridade que foi perdida, para que nós possamos reinar em vida. E lá em Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos pecados. Versículo 6. E nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos do século. Amém? Então, reinar em vida, nós temos que seguir o protocolo de Jesus para a gente poder exercer esse reinado que Deus tem preparado para as nossas vidas, amém? Segundo ponto que eu quero abordar aqui: reinando em vida é exercer autoridade espiritual. Para nós reinar em vida, nós temos que botar em prática aquilo que Deus tem nos prometido, aquilo que está na palavra de Deus. Autoridade espiritual, Deus te deu autoridade, Deus deu para mim, Deus deu para ti. Quando nós soubermos usar essa autoridade no nome de Jesus, não há para ti, Satanás, porque é a palavra de Deus que está falando, é a palavra de Deus que nos afirma. Lucas 10, 19 diz que: eis aí, vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Nada absolutamente vos causar dano. Então Deus, ele nos deu o quê? Poder, e nos deu autoridade. Quando nós exercermos e obedecermos os princípios da palavra de Deus, aquilo que está escrito na palavra de Deus, amém? Isso é graça. Deus, ele nos deu esse poder, mas a gente tem que estar alinhado nos caminhos do Senhor, para que a gente possa exercer esse reinado que Deus tem prometido para nossas vidas, amém? Deus quer que exercemos a autoridade espiritual por meio da fé na sua palavra, por meio de uma vida constante de oração. Amados, a oração é a chave de tudo. A oração é a única coisa que move o Senhor do trono. Sem oração nós não chegamos a lugar nenhum. A gente vive na graça, sim, Jesus já fez tudo, mas nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que correr para o sangue de Jesus, nós temos que buscar a face de Deus em oração. Tudo que você pedir em oração vai ser concedido. Isso é uma promessa de Deus. A oração é a chave de tudo. A oração, ela tem que estar regada junto com a fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então tem que fazer uma oração com fé, com convicção, com autoridade, porque essa autoridade, ela já foi te dada. Às vezes a gente impede certas coisas de acontecer porque a gente não impõe autoridade sobre as nossas vidas ou na nossa oração, naquilo que a gente está pedindo. Amém? Então Deus, ele nos deu essa ferramenta. Reinar em vida, quando Cristo reina em nós, a gente pode reinar em vida somente quando Cristo está reinando em nós, quando ele é o nosso Senhor da nossa vida, amém? Aí a gente pode reinar em Cristo, aí a gente pode exercer essa autoridade que Deus tem nos dado, mas para isso Cristo tem que estar dentro de nós, somente ele. Não podemos servir dois senhores, somente a um, amém? Deuteronômio 2:8. Diz assim: se ouvir a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Se você ouvir a voz do Senhor, amém? Virão sobre ti todas as bênçãos que Deus tem prometido sobre a tua vida. Por isso nós temos que estar alinhado, andando junto com Jesus, e a palavra dele vai se cumprir. Isso é graça, isso é amor, isso é cuidado de Deus, é uma promessa que Deus tem para nossas vidas. Se atentamente nós ouvir a voz do Senhor e obedecer, todas as bênçãos serão concedidas sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. Talvez aquilo que se tornava sequidão na tua vida, se você tomar autoridade e você colocar na presença de Deus, Deus, ele vai te restaurar. O que talvez venha trazendo sequidão? Pode ser a tua vida sentimental, pode ser a tua vida espiritual, pode ser no teu trabalho, pode ser nas tuas finanças, o que que talvez vem trazendo sequidão, o que que talvez está como aquele homem daquela mão mirrado, o que que está mirrado na tua vida? Tudo nós podemos, mas quando nós seguimos aquilo que a palavra de Deus nos diz, Deus ele nos deu poder, ele nos deu autoridade, mas a gente tem que andar na presença dele, se nós ouvir atentamente a voz dele, amém? Só tem autoridade quem se submete à autoridade. Na medida em que submetemos a vossa vida a Jesus, recebemos autoridade espiritual para tornar posse de todas as bênçãos prometidas. Todas as bênçãos prometidas por Jesus. Amém? Então, Deus, ele que ele fala todas é todas as coisas. Não é só aquela bençinha pequenininha. Não, é todas as bênçãos. Não interessa o tamanho da bênção que Deus tem te prometido. Ele fala todas, no plural, é tudo. Amém? Gálatas 3,29. Exceções de Cristo, também sois descendente de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Nós temos promessa de Deus. Se nós somos de Cristo, nós temos direito de usufruir aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas, para nossas famílias. Ali naquela passagem daquele homem da mão ressequida, ali a lei condenava ele, ali a lei julgava ele. Mas eu quero dizer que onde a graça ela chega, há transformação de vida, porque essa graça ela tem um nome, e esse nome é Jesus Cristo. Talvez você chegou aqui nessa noite com a sua vida em alguma área se sentindo paralisada, ressequida. Eu quero te dizer que Deus ele quer te restaurar aquilo que estava parado na tua vida, talvez seja nas tuas finanças, talvez seja no teu emocional, no teu espiritual, talvez seja uma enfermidade. Deus ele quer te curar nessa noite em nome de Jesus, amém? Deus derrama as suas bênçãos sobre vossas vida financeira, sobre a nossa família, sobre os nossos bens. Deus, ele quer derramar essas bênçãos nessa noite, em nome de Jesus. Deus derrama suas bênçãos sobre nossa vida, nas finanças, principalmente. Deus quer abençoar essa igreja. Deus quer derramar uma bênção de prosperidade. E diz assim, no livro de Isaías 1,19, se quiseres e me ouvires comer o melhor dessa terra, se quiseres e me ouvir, comerão o melhor dessa terra. Quantos querem comer o melhor dessa terra? Amém? Isso é promessa de Deus. Quantos querem reinar em vida? Então essa noite eu já te dei a receita para que nós possamos reinar em vida. Talvez aquele homem daquela mão ressequida, quantos anos, não diz a idade dele, mas quanto tempo ele estava ali à procura de alguém que abençoasse. Ele, para ele não tinha mais solução, ele nasceu com aquela enfermidade e para ele não tinha mais cura. O negócio dele era depender das pessoas, o negócio dele era viver naquela cidade de refúgio, a vida dele era aquela ali, uma pessoa deprimida, oprimida, excluída de todo mundo. Mas não é isso que Deus quer para nossas vidas. A vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para nossas vidas. Deus ele quer restaurar a tua vida nessa noite. Talvez aquilo que está ressecado, aquilo parece que não tem mais vida, aquilo que parece que não tem mais solução, a graça de Deus ela está aqui neste lugar. Jesus Cristo é a graça que veio para nos resgatar, que veio para nos salvar. Talvez você chegou aqui nessa noite com uma enfermidade no seu corpo, eu quero te dizer que você vai sair daqui tocado, curado, abençoado pelo poder que é no nome de Jesus. Talvez você chegou aqui com um ressentimento, com uma mágoa, com uma tristeza, com uma dor na sua alma, no seu espírito. Eu quero dizer que o Espírito Santo ele está aqui para te curar. A graça ela chega até você nessa noite. Onde a graça de Deus chega, ali há cura, ali há milagre, ali há libertação, ali há salvação. Não existe mais depressão, não existe mais opressão, não existe mais problema financeiro, quando você obedecer atentamente à voz do Senhor. Amém? Isso é uma promessa que Deus tem para as nossas vidas. Então nessa noite você que talvez tenha uma área na sua vida, uma necessidade, talvez que se sinta como aquele homem daquela mão ressecada, eu quero te dizer que Deus nessa noite, ele manda dizer para você, estende a tua mão Estende a tua mão, que é a noite que eu quero te abençoar. É a noite que eu quero restaurar. Talvez seja no seu emocional, talvez seja as suas finanças, seja qual for a área que você esteja precisando, seja qual for a área que está ressecada na tua vida, que está se sentindo morta, Deus, Ele te chamou essa noite aqui. Não interessa a quantidade de pessoa, foi essa noite que Deus escolheu para você. Essa noite é a noite que Deus preparou este milagre para a tua vida. Não retém aquilo que Deus tem para a tua vida. Não dá bola para quem está do teu lado, apenas conecte na presença de Deus, apenas entregue a tua vida na presença de Deus, apenas obedeça aquilo que Deus está mandando você fazer, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Isso que Deus fala para nós, ele quer a nossa entrega. O milagre ele já fez, basta apenas nós tomar posse. Ele nos chamou para nós reinar em vida, nós temos esse direito de usufruir daquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Nós temos o direito de viver essa vida de rei, mas às vezes nós não conseguimos tomar posse daquilo que Deus tem nos prometido. Às vezes a lei ela vem acusando, às vezes a lei ela vem apontando, às vezes a lei ela vem cauterizando a nossa mente e nós não conseguimos escutar a voz de Deus. Mas nessa noite, Deus ele te chamou. E se você tem uma necessidade na sua vida, que parece que está morto, eu quero que você levante-se do seu lugar neste momento. E que você comece a colocar essa necessidade na presença de Deus. Seja qual for a necessidade, seja qual for a área da tua vida, que você precisa de uma restauração. Que você talvez precise de uma cura no seu interior, no seu físico, na sua mente. O Espírito Santo, Ele quer te curar nessa noite. Ele quer te restaurar. Ele quer te trazer um ânimo novo. A graça de Deus está neste lugar, a presença de Deus está neste lugar. Como eu disse, não interessa a quantidade, interessa que Deus está neste lugar e essa noite que Ele preparou para a tua vida. Amém? O que que você precisa que seja restaurado na sua vida? Nós vamos estar adorando o Senhor neste momento. E você vai entrar em espírito de oração neste momento. Faça como diz a palavra de Deus, entra lá no teu secreto, fecha a tua porta e converse com o Pai, onde você estiver neste momento. Nós vamos estar adorando o Senhor neste momento e você vai estar falando com Deus aquilo que precisa ser restaurado, aquilo que precisa ser curado, aquilo que parece que está ressequido, aquilo que parece que não tem mais vida, que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Eu quero te dizer que a graça ela te alcança nessa noite. Essa graça que é chamada Jesus Cristo, Ele quer te curar, Ele quer te libertar, Ele quer te trazer um ânimo novo, Ele quer fazer tudo novo na tua vida. É um tempo de restauração, é um ano que Deus diz que nós vamos reinar em vida, é um ano que Deus diz para nós que nós temos uma promessa que esse ano será um ano de casa cheia. A casa que Ele fala é o nosso coração vai estar cheio de paz, vai estar cheio de bênção, vai estar cheio da presença de Deus. É isso que Deus fala, que este ano será um ano de restauração para nossas vidas. Nós estamos aí no segundo mês do ano de 2019 e grandes bênçãos o Senhor já tem preparado para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Basta apenas você tomar posse da promessa de Deus, da palavra de Deus, daquilo que Ele tem falado. Deus, quando Ele fala, se cumpre. Basta apenas você crer. Tudo é possível ao que credes a palavra de Deus. Comece a entrar em espírito de oração nesse momento. Quando nós estivermos adorando, louvando o Senhor, entre-se em espírito de oração, fecha a tua porta, conversa com Deus. Se você sentir vontade de vir à frente, se ajoelhar, chorar na presença de Deus, você tem liberdade. Você é livre. A graça de Deus está neste lugar, amém? Vamos estar adorando o Senhor neste momento. Dos céus podes me ouvir, bem perto estás de mim, não me deixa. Pra sempre em teu amor, seguro eu estou, te confio. Ao céu as mãos levanto, rendido a ti eu canto. A minha vida eu sei que que tu guiarás. A tua voz acalma, maré minha alma. Em ti descansarei, no controle estás. Em vales passarei, mas eu não temerei, estás comigo. Tu me conduzirás e vida me darás, e te preciso. Ao céu as mãos levanto, rendido a ti eu canto. Minha vida eu sei que tu guiarás. A tua voz acalma, o mar é minha alma. E te descansarei, no controle estás. No céu as mãos levanto, rendido a ti eu canto. A minha vida eu sei, tua voz acalma, o mar é minha alma, em ti descansarei, no controle estás. Aleluia. Você que precisa de uma oração, eu te convido a você passar à frente. Eu quero estar orando por tua vida, eu creio que Deus vai restaurar a tua vida. Aquilo que parecia que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução, aquilo que parecia estar seco, ressequido, Deus, Ele quer te restaurar. Do mesmo jeito que Ele mandou aquele homem estender a sua mão, Ele manda você nessa noite, estenda a sua mão, e você verás a graça, a glória de Deus sobre a tua vida, sobre o teu relacionamento, sobre aquilo que você precisa que seja restaurado. É no nome de Jesus agora, Pai Santo, vem com a tua presença, Pai, sobre cada vida, Senhor, sobre cada necessidade, Senhor. Vem restaurando, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu quero estar orando, eu quero estar abençoando cada vida essa noite, Senhor. E declarando do Teu poder, da Tua graça sobre cada vida, em nome de Jesus. Confiarei somente em Ti. Tua perfeição é incomparável. Do início ao fim estás, para sempre reinarás. Não há outro como Jesus. Confiarei somente em Ti. Tua perfeição é incomparável. Do início ao fim estás, para sempre reinarás. Não há outro como Jesus. Confiarei somente em Ti. Tua perfeição é incomparável. Do início ao fim estás, para sempre reinarás. Outro como Jesus. Céu as mãos levanto, rendido a Ti eu canto. A minha vida eu sei que Tu guiarás. A Tua voz acalma, o mar é minha alma. Em Ti descansarei, no controle estás. Ao céu as mãos levanto, rendido a Ti eu canto. A minha vida eu sei que Tu guiarás. A Tua voz acalma, o mar é minha alma. Em Ti descansarei, no controle estás. Somente

Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Graças nós te damos, Pai, por tua presença, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, somos gratos, Espírito Santo, por tua presença neste lugar. Somos gratos por tua graça ter nos alcançado e ter nos dado esse livre acesso, Pai. Nós somos gratos, Espírito Santo, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor se entregou naquela cruz por nós, e hoje nós temos esse livre acesso, Pai. Somos gratos por tua graça, que essa graça jamais venha, Senhor, a sair de nossas vidas, Pai. Jamais nós viemos ser abandonados, Senhor, pois nós temos uma promessa, e essa promessa vem lá de cima, que nós reinaremos em vida neste lugar. Amém? Em nome de Jesus, eu sou grato por tua presença, Espírito Santo. Você pode tomar seu assento, em nome de Jesus. Nós vamos estar encerrando o nosso culto. Vamos estar fazendo esse momento de você que vai ofertar, você que vai dizimar, você que vai contribuir à casa do Senhor. Há uma promessa, e essa promessa que nós seremos abençoados, que Deus vai derramar bênçãos sem medida sobre as nossas vidas, que este ano será um ano de prosperidade, que este ano será um ano que onde nós colocarmos as nossas mãos, nós seremos abençoados, amém? É uma promessa que Deus tem para as nossas vidas. Aí na sua cadeira tem um envelope, você que vai ofertar, você que vai dizimar. Eu quero que você levante a sua oferta, o seu dízimo para cima. Eu quero estar abençoando as tuas finanças neste momento. Eu creio que é um tempo que Deus tem preparado. Deus vai derramar bênçãos sem medida sobre a tua vida. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor e fazei prova de mim nisso, se eu não abrir as comportas do céu e não derramar bênçãos sem medida sobre a tua vida. Há uma promessa de Deus para nossas vidas. Eu profetizo essa noite sobre as tuas finanças, que este ano você terá a abundância que Deus tem preparado para a tua vida. Que este ano Deus tenha a promessa de Deuteronômio para a tua vida, para a tua família. É promessa de Deus. Você será bem abençoado. Você terá para dar e não mais para pedir emprestado, amém? Toma posse daquilo que Deus está falando ao teu coração, amém? Quem recebe, sinta-se abençoado, você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, domingo, agora temos a nossa agenda aí. Neste domingo nós teremos agora a nossa Santa Ceia, tá? Convide alguém para estar conosco aqui. Eu creio que muitos já estarão voltando de viagem. Vai ser um culto abençoado. Vai ser um culto o qual a graça, a presença de Deus vai se manifestar. Muitos estão viajando, muitos estão aproveitando as férias. Mas já está no período de férias, já está terminando. A volta às aulas já está chegando e muitos já estão retornando, tá? Então a gente tem a nossa ceia agora. Não esqueça de trazer o seu alimento, seu quilo de alimento não perecível, né? Como eu tenho comentado no domingo, foi ali, foram supridos 4 famílias, foram abençoadas com aquilo que a igreja doou, né? Então, há necessidade, Deus ele envia sempre a necessidade, tá? Se tiver necessidade dentro da igreja, vai ser suprido primeiramente dentro da igreja. Se não tiver dentro da igreja, glória a Deus por isso, vai ser suprido, porque Deus ele sempre envia um necessitado, né? Então, o rancho ele tem um destino para as pessoas certas, dirigida por Deus, amém? Nossa ceia estadual dia 16, quem quiser ir conosco, a gente vai estar lá, né? Em Porto Alegre, todos estão convidados, né? E sexta-feira, dia 23, esposas que oram, você esposa, você está convidada a estar aqui orando para o seu marido, está aqui clamando, colocando brasa na cabeça dele, né? Nas nossas cabeças, né? E está nos abençoando, né? Em nome de Jesus, né? Então você está convidado aí às... Que horas que vai ser mesmo? 19 horas? Tá, 19 horas, você pode vir aqui estar orando. Sexta-feira, então amanhã a gente tem o estudo de Gálatas com o Bispo Rude aqui, via telão. E quem não quiser assistir na igreja, pode assistir em casa, quem estiver naquele grupo ali, né? Se alguém tem mais interesse e queira fazer, ainda dá para fazer, estamos apenas na segunda aula amanhã, né? 45 por casal e 30 individual, tá? É o primeiro já tem sido uma bênção, né? Deu ali um contratempo, porque aquele dia havia muita chuva lá em Florianópolis e caía, entrava e saía o sinal, mas daqui a pouquinho alavancou e foi bênção, né? Então a gente vai estar aqui amanhã às 20 horas, depois a gente faz um momento de oração também. E você que queira participar, esteja convidado em nome de Jesus, não é mesmo? É, estava uma bênção, né? Foi bem boa, né, a palavra, né? Então estão todos convidados em nome de Jesus, tá? Vamos estar encerrando nosso culto. Levanta as mãos para cima. Pai, nós te agradecemos, Senhor, conduza para nossas casas. Nos dá a tua graça, a tua sabedoria. Que a presença do teu Espírito Santo esteja sobre nossas casas, sobre nossas vidas. Conduza cada um para suas casas com segurança, da ordem que teus anjos estejam acampados ao redor de cada um, Senhor, em nome de Jesus. E que nós tenhamos um restante de semana abençoada, dirigida pelo teu Espírito Santo. E que tu venha trazendo a resposta, Senhor, ainda este restante de semana, Senhor. Aqueles que tu tem prometido, Senhor. Em nome de Jesus. Amém?